desejo que o tempo passe, mas eu quero a sua luz, que me ajuda a derrubar barreiras, fronteiras que eu passei sem perceber. Todos os lugares que eu ando vejo teu poder. Sempre que eu preciso eu tenho a sua mão, que me ajuda sempre a resolver. Tu és o grande dono do meu coração. Sempre vou te amar, cada momento em meu viver. Sempre vou te amar, és minha vida, minha razão, és meu Pai. Todos os lugares que eu ando vejo teu poder. Sempre que eu preciso eu tenho a sua mão, que me ajuda sempre a resolver. Tu és o grande dono do meu coração. Sempre vou te amar, cada momento em meu viver. Sempre vou te amar, és minha vida, minha razão, é meu Pai. Cada momento em meu viver.